11084, confirm. I do confirm, ready for start and push. Service, stand up and push, come ready for taxi. Ready for start and push, call you ready to taxi, yeah. Urban 04. Salvador Rio, 5974. 5974, vai descobrir por gentileza, verificar isso, 1, transição ótima. Guardando. Sideral 9973, ponte espera da 10, está pronto. Sideral 9973, autorizando a linha LB Colate, zona 0, vento 1, meia 0 graus, 049. A linha de cola da 10, Sideral 9973. 5974, cópia. Prossiga. Autorizando Guarulhos, de nível 340. Decola da pista 1-0, curva à direita, subida Sango 1, transição ótima, via Pérsula 1-0, Taubaté. Transponder 5223, controle Salvador 120, decima 8. Autorizar 340, conforme, pista 0, curva à direita, Sango 1, transição ótima, Pérsula 10, Taubaté. Transponder 5223, controle 208, e 5974. Diga 974 correto, tinha transfera pushback e acionamento. Chamarão, obrigado. Sideral 9973. Do Alphazero 84, make your pushback and not interfering with the position 09. To make pushback not interfere position 9, we will pass the message to the Alpha. Thank you. O Asa 2774, quanto para o táxi, POB 49, 4 horas, alterna Aracaju. Chamada PC3, parte 1, Índia, dando passageira na nave da Gol, que ingressa na parte principal. É a parte pronta no ponto de espera, altímetro na 0 no meio, 2774. 31 Índia, reportará a pronta ponto de espera, acederá a passagem pela nave da Gol, 2774. Geral 9973, decolando aos 29, chame controle de Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, uma boa noite. Controle, boa noite, ao Sideral 9973. Sideral 9973, contato radar. Suba conforme autorizado para o nível de voo 360. É, não entendi. Suba para o 360, é isso? Eu ativo conforme autorizado. Obrigado. Salvador, Rio 5974, para o pushback de acionamento. 5974, após o ATR da Azul, retaguarda está autorizada na parte 3, chame pronto para o táxi. Vai chamar pronto para o táxi após o tráfego da Azul, Rio 5974. Europa 084 is ready to taxi. 4, taxi approved via Mena Abram, report ready at holding point on taxi 3, India. Altimeter 171016. 1016, clear to taxi until intersection India, confirm? Sure. Europa 081. Após 2 mil pés, está autorizado o voar direto Duna, sem necessidade de redução de velocidade, e está autorizado a descida sem restrições para 2 mil pés, altímetro na 096. Aguarde apenas autorização para o ILS, 6292. Positivo, é que não temos mais condições de voar exatas, então eu vou a Duna, desce para 2 mil e aguardo autorização para o ILS, da Xaré, 6292, obrigado. Federal 9973, voo e Leda. Leda está presente, obrigado. Federal 9973. Localizador 2224. Completa final de semi-torre, frequência 98.95. 2295, até já, 0224. Xanemia 2002, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray da pista na 0, reporta estabilizado. Beleza, reporta estabilizado, Xanemia 2002. Taxi until holding point on taxi 3 Bravo. Do you have the holding point inside? We confirm, we have Bravo inside. We taxi until Bravo. Hold on Bravo, Europa 04. Europa 04 confirmed. Do you have the holding point mark inside? We do confirm, Europa 04. Para o taxi Rio 5975 com 03 POB, 13:34 alterna Galeão. Taxi via 4341 Índia, quanto de espera do Rio 1, considere, quanto de espera reporte pronto, o altímetro 10116, como o número 2 na ponta de espera. Como o número 2 prossegue 4341 Índia, quando pronto vai chamar o Quebec 10116, Rio 5974. Europa 084, maintain position. We maintain position, 084. 4, line up and wait for runway 10. Line up and wait runway 10, Europa 04. Venha 224, Solos 37, libere à direita, táxi via Alfa Juliet. Alfa Juliet. Alfa Juliet, via 6292 completa final, chame torre frequência 98.95. 98.95, obrigado, boa noite. Boa. Torre, boa noite, achar a 6292 final IDF. Roger 84, clear to posse confirm no A10, wind variable 39. Clear for takeoff angle 10, Europa 084. Sanair 6292, continua em aproximação, aguardando autorização de pouso. Ok, pista seca? Afirmo negativo, chuva sobre campo. Obrigado, 6292. Salvador da 3305, posição 5, pushback, estacionamento. 3305, ponte 5, autorizado no início do pushback, chame pronto para o táxi. Autorizado o pushback, chamou para o táxi da 3305. Para puxa número 2 do sensor. Chile 6292, pulso autorizado, pista no 0, Ventura 40 graus, 04 nós. Leve posto 6292. Fazer 84, Airbornet 40, call Salvador e Partial 120, décima 8, Sabelo do 4. Partido décima 8, Europa, 0-4, thank you, bye. Da 3305, mantenha a posição. Mantenha a posição da 3305. Venha 224, Juliette, ponte 4. Juliette 4, 6284. 584, going. Boa tarde. Climbing at level 390. Aero Rapa 084, with a contact and departure. Climb to flight level 390, via Puka departure. At level 390, via Puka departure, Europa 084. Zero. Torre Salvador, da 4738. 4738, prepare Momo, transição flutia, aguarde cópia. Momo flutia, aguarde. 3305, autorizado, início do pushback novamente, chamei pronto para o táxi. Perdão, novamente chamou o táxi da 3305. Solos 41, táxi via Alfa Juliette do Juliette. Táxi da Provado Alfa, chamando o Juliette, está na linha 2. 974, decolagem autorizada, pistola 0, ventona 60 graus, 03 nós. Iniciando na 10, Rio, pistola 974. 0, QNH 1906. Para 080, Golf Eco Golf. Aeronave da Santa Cristiane, retaguarda, 15001, o engenheiro já está finalizando o pushback. Faz aeronave da Santa Cristiane, retaguarda, o engenheiro já está finalizando o pushback. Após o todo será autorizado. Quando presente, o Juliette Uber. E 5974, decolada 43, chame controle 120 decimal 8. Controle 208, boa noite, obrigado. Controle Salvador, boa noite, o Rio 5974. Rio 5974, contato radar na decolagem, suba nível 340, direto Leda. 340, direto Leda, o Rio 5974. O Golf desça para 4 mil pés. Para 4, vê o Golf. É, 6219, Juliette, ponte 8. Ingresso Juliette para ponte 08, 6219, obrigado. 3305 para o táxi, 129 a bordo, até na Fortaleza, 4 horas e 40 de autonomia. 3305, passageiro na da Avianca, no Juliette, após Tapate. Ponto de espera, reporte pronto, ajuste na 096. Você não pode repetir a informação, ponto 3305. De passagem aeronave da Avianca agora na Juliette, que vai taxiar para a ponte 8. Após pátio, Índia, reporte pronto do ponto de espera, altímetro na 096. Ok, após o Avianca, gestor visual com o mesmo, prossigo pátio, Índia, vou chamar na ponte de espera da 10, pronto, 3305. Salvador, boa noite, Azul 4959, informação Alfa. 4959, boa noite, número 2, cópia. Gente, 4959, boa noite. 4732, cópia. Cópia. Autorizado Fortaleza, nível 350. Decola da pista 10, curva à esquerda, subida Momo, transição Froti, via Upper Zulu 19. Aciona 5230. Controle Salvador, 120, decimal 8. Controle 350, Fortaleza, na Momo Frontier, Pesulo 9, 5230, 208, tanto 4738. Zero na Bom Médio, 354. 7305, tá próximo do ponto zero da 0 pronto. 201 autorizado para o Chivex Chime Táxi. autorizando a linha aérea decolar, pistão 0, vento 1 meia, 0 grau, 0 4 nós. 0305, decolar da 0. 0501, autorizando o início do pushback, em frente para o taxi. Test frequency 126.85, funnable 125.45, solo. 140, decola da pista 10, curva à direita, subida Coral, Uno Bravo, via Whiskey 33, conforme rota. Transponder 5214, controle Salvador 120, decimal 8. Passa 959, vamos utilizar a linha 140, decola da 10, curva à direita na Coral, Uno Bravo, aciona 5214. Sequência do controle 120, decimal 8, azul 459. Procura 959, confia novamente, transponder. Responde 5214. Action, professora Fushibega, assinamento. 3305, decola das 49, chame controle Salvador 120, decima 8, bom? 0833, 05, Salvador, 3305, cruzando 1200. 3305, contato radar, suba nível 330, direto já. Direto já, 3305. O 974, chame seu Recife, 125, decimal 1, alterno 128, decimal 35. Recife, 125, 1, alterno 128, 35, Rio 5975. Tudo. 2774, 5 milhas para o através da posição Coral. Serviço radar terminado, subir mantenha nível 1180. Em Coral, o da presente chama Ilhéus, 120, decimal 1, bom voo, boa noite. Chama Ilhéus, 201, da presente, boa noite. Autorizado direita via Índia, reporte pronto no ponto de espera, ajuste na 0 no meia. Autorizada a linha área decolar, pistana 0, ventona 60 graus, 04 nós. Da 3305, chame Centro Recife, 126, decimal 85, alterno, 25, decimal 45. 2545, controle primária, por favor. 126, decimal 85, por favor. Obrigado, boa noite. Boa noite, Salvador, TAM 3600, bom médio 1, vai descendo ao 200. TAM 3600, chame controle Salvador, chame identificação. Esse mantém nível 050, ajuste 10 no meia, chegada bom médio 1. Desce aos 50, tá 3600. Gol 1354, desça para 2 mil pés, ajuste 10, 16, livre correção. Retoração para o curso do localizador, curve à direita na proa 045, nesta proa intercepto. Direita 045, intercepto nessa proa, desce para 2.016. Estou no 354. Azul 5001, no contato radar, suba nível 340, direto Leda. 354, tráfego que precede em aproximação, posição de 1 hora, 10 milhas, o custo localizador, um Bravo Eco 20, 160 nós ground. Presidente, voo no 354, já iniciou a redução. Golf baixou e travou, tem a pista aberta. Juliette Golf, complete aproximação, torre 1 no 8 decimal 95. 71895 Golf. Salvador, o Eco Juliette Golf tem a pista aberta, baixou e travou. Eco Juliette Golf, pouso autorizado, piscina 0, vento 180 graus, 05 nós. Bom, presidente, após o pouso, nós vamos para o hangar do gabinete militar, ok? Confirmando o pátio militar? É, para o hangar do governo militar. Confirmando o Graé? Firma. Gente. Boa noite, Oxenia 6224 com a Alfa. Autorizado IDS, 4 milhas para Duna, gol no 354. Gente, gol no 354, direto aproximação, torre 1 no 8 decimal 95 anos. 2895 graus de bom trabalho, gol no 354. Autorizado 190 para Caju, decolado 10, cruz esquerda, Conde, perfil. Whisky 33, 5232, 108, Oxané 6224. Salvador, boa noite, Runo 354, 2 milhas e meia para Duna, estabilizado LS da Runo 0. Oxané 6224, protejamento correto, reporte pronto para pushback, assinamento. 24. Voo 1354, boa noite, continue em aproximação, aguardando autorização de pouso. Gente, não sei se fosse para 1354. Torre, então, 4738, posição 7, pushback, acionamento. 7 autorizado, show em táxi. 600, para o localizador, curva esquerda, para o 055, reporte estabilizado. 055, 3600, vai reportar. Visão 52, condições vai estar bem. Você tentou manter a chegada do 3152? Sim, te mantém. Firmando o 3600, autorizado descida até 2000, né? 3600, afirmativo desse, mantenha 2000 pés, ajuste no 0 no meio, livre LS, reporte estabilizado. Nessa PRO estabiliza. Nessa PRO reporta no X-Tray 2016. Obrigado. Papa Eco Juliette Golf Solo ao 03, conhece aeródromo? Solo 03, confirma, conhece aeródromo? Negativo. Vera sua direita, via Delta. Após curva direita novamente, taxiway Alpha. Mantenha a posição na taxiway Juliette, antes da taxiway Juliette. A direita, após a direita, a Alpha, antes da Juliette, aguarda. ONU 354, pouso autorizado, pistola 0, vento 180 graus, 062 via noite. Desde pouso no 0, ONU 354. Azul 5001, chame Centro Recife em 125 decimal 1, alterno 128 decimal 35. Centro Recife, 125, 128, 35, Azul 5001, boa noite, senhor, bom trabalho. Igualmente, bom voo, senhor. Otávio Sutan 4738 com 147 a bordo, Recife, 3 horas e 5. Visado via Fátio, Índia, repartindo ponto de espera, ajuste na 06, TAN 4738. Fátio Índia, reporte ponto de espera, TAN 4738. Juliette Golf, após a aeronave da TAM passar, ser ingresso na Juliette, contornará o pátio principal para o sentido contrário que a aeronave fez agora, reporte com o seu visual com o taxi em Lima, após o contorno do grande pátio. Gol no 354, sala 06, taxi via Alfa Juliette, ponte no 0. Alfa Juliette para a posição 10, gol no 354. Oi, TAM 4738, ponto de espera da ONU 0, por favor. 4738, decolagem autorizada, pista na 0, vento 1, 80 graus, 05 a nós. Pista de decolagem da ONU 0, TAM 4738. Juliette, Golfo, prossiga. Agora à sua direita, via Mike, após primeira esquerda, via Quebec. TAM 4738, decolada 08, estamos com chave controle de Salvador, 120, decimal 8, bom voo. O controle agora é 208, obrigado, Anés. Salvador, Azuca 959, parte 3, pronto, pushback, acionamento. Autorizando no parte 3, chame táxi, Azuca 4959. Vivo 59. TAM 4738, decolou na escuta Momo, está cruzando 1500. TAM 4738, contato radar, suba nível 350, direto Kokbo. 350, voa direto posição Kokbo, o TAM 4738. Testando final visual, TAM 3600. TAM 3600, complete aproximação, chame torre no 8 decimal 95. 1895, obrigado, tenha um bom trabalho até amanhã. Boa noite, boa noite. Para a direita, vai taxar via pista e após direita, primeira esquerda na taxiway Oscar. E a direita agora vai ingressar na pista, já na pista vai ingressar na sua primeira esquerda, próximo já à cabeceira na sede. Então vai ingressar na taxiway Oscar. Boa noite, Salvador, TAM 3600 vai passando o externo, visual na 10. 3600, passa autorizado, pista na 0, vento 180 graus, 059. Livre pouso, 910, TAM 3600. Alba Bacaia com Juliette Golf, visual com largura. Sebastião Parquinha, tem uma boa noite. Salvador, boa noite, 2713 azul. Dois sete um três, transfere. Azul 2713, está sob contato radar. Agora 2 milhas para a posição Conde. Mantenha nível 160, reporte para descida, voo bom. Pede, reportará, voo no bom, 2713. Salvador, azul 4959, pronto táxi, 64 a bordo, 2 horas e 45, autonomia alternando Salvador. Táxi via parte 3, parte 1 no Índia, é parte pronta no ponto de espera, altimetro na 0 no meio. Parte 3, parte 1 no Índia, forma na pronta, 4959. 600, solo 114, libere direita, táxi via Alfa Juliette, ponte 05. Índia, Alfa Juliette, ponte 05. Peso no 0 no meio, autorizado ILS, portaria estabilizado, estando 3152. TAM 4732, chame Centro Recife em 126.85, alterno 125.45. 959, ponto de espera no 0, pronto. Azul 959, autoriza a linha aérea decolar, pista na 0, vento 18, 0 grau, 04 nós. Autoriza a linha aérea decolar, 4959. 4959, decolada 19, chame controle Salvador, 120, decimal 8, com voo. Controle Salvador, 1208, obrigado, azul 4959. Estabilizado. Afirma, visão 52. A gente completa a aproximação, torre no 8, decimal 95. 18, 953, visão 52. Controle Salvador, muito boa noite, o azul 4959, decolou na Cora 1 no Bravo. Azul 4959, contato radar, suba nível 140, direto Coral. Direto Coral, subindo para 140, azul 2459. 6224, estacionamento Portão Passo. Autorizado, chame táxi. Portão Samaral, 6224. Tom Coffee. Informativo, Índia Lima, aqui, lógica Vitor. 2713 para descida. Azul 2713, desce para 2.000 pés, ajuste no 0 no 6, livre LS, porta estabilizada. 2.000 livre LS, porta estabilizada, 2713. Sete 1713, vetor de sequenciamento, curva esquerda para 2.3A. 230, esquerda.